Isaías, capítulo 40. Deixa aberto aí que nós vamos ler já. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 a 8, diz que há tempo para todas as coisas. Ela diz que há tempo para morrer, viver, há tempo para morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo para todas as coisas, há tempo de cantar. A Bíblia diz também que Deus, tudo Deus fez no seu devido tempo. Pensa em um Deus extremamente organizado. Imagina quando Deus estava criando os céus e a terra. Deus não poderia ter criado com a palavra, haja tudo. Não podia? Mas você percebe, Deus levou 7 dias para criar todas as coisas. Cada dia ele criou algo. Então, tudo tem seu propósito. Deus, ele é organizado. Então, Deus faz as coisas... tudo no seu devido tempo. Nunca imagine na tua vida que Deus está demorando em me socorrer. Não diz isso. Que Deus não vai se atrasar, como ele também não vai adiantar. Deus sempre vai chegar na tua vida na hora certa, no tempo certo. Então, todas as vezes que você aprende a entregar tudo nas mãos dele, você aprende a descansar, na verdade, daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Então Deus, ele sempre vai chegar na hora certa, no momento certo. Por isso que a palavra de Deus para nós, que amamos e decidimos andar, caminhar nessa visão de vida no Espírito, é descansar. Pastor, descansar em quê? Descansar naquilo que Deus diz. Descansar na palavra, descansar na verdade. Descansar no que Deus estabeleceu. Por quê? Porque está tudo pronto, está tudo feito. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, querido, ali ele consuma todo um propósito. Paulo fala no livro de Gálatas, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que é plenitude? O tempo final, o auge, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio cumprir um propósito. Jesus precisava passar por todo um processo, não era simplesmente vir. Agora, dentro do propósito de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Porque quando Deus decide criar todas as coisas, ali já sabia que o homem ia cair. E Jesus decide, não, eu resgato o homem, eu morro pelo homem, eu faço o projeto, eu faço o caminho que eu tiver que fazer para a gente restaurar o homem. Então, antes da fundação do homem, a Bíblia diz que Jesus já morreu. João teve a visão do livro de Apocalipse, viu um cordeiro morto. Né? Ele fala um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus, ele nunca vai chegar atrasado na sua vida. Deus vai chegar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Então nós precisamos aprender a descansar na verdade de Deus, a descansar na palavra de Deus, descansar naquilo que Deus estabeleceu. Porque o grande segredo do funcionamento da tua fé está aí. Você pode fazer tanta coisa, você pode construir tanta coisa. Aliás, é o que a religião mais ensina, né? Faça isso, olha, age dessa forma, age dessa maneira. Você precisa fazer isso, você precisa construir aquilo. Se você fizer isso, Deus vai se agradar de você. Se você não fizer, Deus não vai se agradar de você. Tem quem diga que Deus vai pesar a mão. E tem para todos os gostos aí. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um caminho totalmente diferente. Quando ela fala do evangelho, ela fala do evangelho pronto. Ela fala do evangelho que eu e você não precisamos fazer mais nada, construir mais nada. Fala de um evangelho que nos resgatou, fala do evangelho que nos comprou, fala do evangelho que pagou a nossa dívida, fala de um evangelho que sofreu a nossa dor. A própria palavra evangelho quer dizer boas novas de salvação. Tudo o que eu e você precisamos está ali, está na palavra, está na verdade de Deus. Então, quando você aprende a entrar nesse caminho de verdade, nesse caminho de descanso, nesse caminho daquilo que Deus diz, daquilo que Deus estabeleceu, é muito mais fácil, é muito mais simples. Porque a religião, ela é pesada. Só uma pessoa tem que ficar coordenando você, mandando em você, dizendo o que você tem que fazer, o que você precisa deixar de fazer. Isso não existe. Nós não temos o direito de ser, de sermos jugo na vida de ninguém. É lógico que a submissão é uma verdade, né? A paternidade é uma verdade. tudo isso são verdades de Deus que mudam, que transformam a nossa vida. Mas no que diz respeito à salvação, eu não tenho como fazer nada por você. Eu não tenho como acrescentar nada na tua vida. Eu não tenho como melhorar a tua vida ou estabelecer alguma coisa para que você alcance alguma coisa em Deus. Isso é praticamente impossível. Agora, a palavra, ela me dá o caminho, a palavra me dá meios de eu alcançar, de eu ter em Deus tudo aquilo que Deus, na sua verdade, já me deu. Amém? A palavra diz que nós somos salvos nele. Quem é salvo aqui? A mesma palavra que diz que você é salvo, a mesma palavra diz que você é curado. A mesma palavra que diz que você é salvo e curado, diz que você é próspero. Paulo fala que Jesus, sendo rico, né, ele abriu mão da sua riqueza para que nós, abriu mão da sua riqueza, assumindo a nossa miséria, assumindo a nossa pobreza, para que nós fôssemos ricos nele. Isso não está falando de dinheiro. Está falando que a riqueza é você ter tudo aquilo que você precisa. Você ter tudo aquilo que Deus já te deu, já projetou para você. Por isso, querido, quando a gente fala de descanso, descansar em Deus, você aprende a descansar em tudo. Aí o camarada trabalha que nem doido para ganhar dinheiro. Desespero para ganhar dinheiro. Tem gente que tem um, dois, tem gente, tem três empregos. Que o cara precisa, de alguma forma, ganhar dinheiro, conquistar alguma coisa. Não é errado você pensar no dia de amanhã. Não é errado você pensar numa aposentadoria. Não é errado você guardar alguma coisa para amanhã. Aliás, a Bíblia nos ensina a fazer isso. Errado é você viver a tua vida atrás de dinheiro. E o Salmo 127 diz o quê? Que inútil é você levantar cedo, de madrugada, né? Comer o pão que penosamente conquistastes ou granjeastes, porque a Bíblia diz, aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansa. Lógico, dormir não está falando do ócio, da preguiça. Não, eu vou ficar dormindo em casa que Deus vai mandar tudo para mim. Não é disso. Está falando de descansar na palavra, de descansar na verdade, de descansar naquilo que está feito, naquilo que está pronto. Se Deus diz que eu sou próspero. Se Deus tem uma palavra de prosperidade para mim, eu tenho que crer que eu sou próspero. Vou caminhar de acordo com essa palavra, vou caminhar de acordo com essa verdade e vou descansar nessa verdade. Não há nada que eu possa fazer para mudar, para melhorar essa condição ou para perder essa condição. Não, a Bíblia diz que nós somos prósperos. E quando ela me ensina a crer nessa verdade, ela me ensina também, querido, a entrar nesse descanso, a entrar nessa verdade, a crer que Deus está no controle da minha vida. Crê que tudo aquilo que eu colocar a mão, o que, que diz a palavra de Deus? Tudo que você colocar a mão, prosperará. Diz que todo lugar que você pisar a planta do pé, são princípios, são palavras tremendas de Deus falando nessa vida. Tem gente que usa isso naquela visão de conquista, de ter, mas isso se refere ao reino, lógico que se refere também à tua vida pessoal, mas é muito abrangente, está falando em relação ao reino. Se Deus abre uma porta de emprego sobrenatural para você, que você precisa mudar de cidade, qual o propósito de Deus nisso? É encher você de dinheiro ou implantar o reino de Deus lá? Implantar o reino de Deus lá. O dinheiro é só um caminho, é só uma forma que Deus tem para te abençoar, porque é uma promessa da vida dele, mas Deus não está interessado em te dar o dinheiro. O interesse de Deus é que você implante o reino de Deus aonde você for. Deus te coloca numa empresa, você começa a ganhar muito bem. Para quê? Para você ter uma conta bancária gorda ou para você implantar o reino de Deus onde você foi colocado? Fala para o teu irmão, para você implantar o reino de Deus onde você foi colocado. E quando eu digo implantar o reino de Deus, não sai pregando que nem doido lá, né? Sei lá, fazendo as besteiradas que muita gente faz. Mas na tua própria postura, tem o pastor José fala algo tremendo, precioso, é de um pregador do século XVIII, não lembro agora, se alguém saber pode falar. Diz que é o seguinte, prega o evangelho em todo tempo, prega, se necessário fale também. O pastor José fala muito essa frase, é de um pregador do século XVIII, não lembro de quem é agora. Mas prega o evangelho, mas prega em todo tempo, se necessário também fale. Porque a melhor forma de você pregar o evangelho é com a tua vida. É descansando na verdade. É descansando naquilo que Deus diz, é descansando naquilo que Deus estabeleceu. O princípio muda a minha vida, o princípio muda a minha casa, o princípio muda a minha família, o princípio muda a minha condição financeira, o princípio da palavra de Deus muda tudo, tudo que eu colocar a mão vai mudar, vai prosperar por causa do princípio. Todo lugar que eu pisar a planta do meu pé vai prosperar por causa do princípio. Então eu preciso perder, querido, aquela visão de conquista pessoal. Entender que tudo aquilo que Deus colocar no meu caminho para conquistar, o propósito dele sempre vai ser o reino, sempre vai ser o reino de Deus, sempre vai ser a sua justiça. Então, quando nós aprendemos a viver como cidadãos do reino e na condição de cidadãos do reino, aprender a entrar no descanso daquilo que está pronto, daquilo que está feito, tudo se torna mais fácil. Porque quando nós decidimos caminhar dentro de um segmento, dentro de uma visão religiosa, nós não somos diferentes do budista, do muçulmano. Eu vou dizer uma coisa para você, eles fazem isso muito melhor do que nós. Novembro agora tem um mês do Ramadã, né? 30 dias de jejum. Eu lembro que quando eu estive em Israel, tem um trecho lá que está na mão deles, eles jejuam 30 dias, apenas uma refeição por dia. E durante esses 30 dias eles fazem abstinência de tudo, até de sexo. E você vê alguns deles com aqueles chicotes machucando as suas costas, né? Tipo colocando, dizendo para a carne deles que a carne precisa se sujeitar a lá. Então eles fazem isso muito melhor do que nós. Questão da religião, de andar dentro de um principado, muito melhor, você pode ter certeza disso. Mas quando a palavra de Deus nos ensina a entrar, querido, no descanso da palavra, no descanso da verdade, é porque Deus quer que nós aprendamos a andar dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós. Então quando Deus decide criar todas as coisas, antes de Deus criar o peixe, o que Deus criou? Só Deus criar o peixe e criar água depois? Cria, deixa o bichinho pulando lá, se debatendo, né? Não, depois eu crio água para você. Antes de Deus criar os animais, Deus criou a grama, Deus criou as folhas, Deus criou a folhagem. Antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo para o homem, querido. O homem foi a última coisa. Então Deus criou todo o planeta, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Falou, agora toma conta de tudo, cuida. Usa autoridade. Então Deus deu carta branca para o homem viver, querido, dentro de um planeta tremendo, de um planeta precioso. Deus criou tudo para o homem. Então Deus não pega você e te coloca no meio da bagunça e fala, se vira, Guilherme. Deus não faz isso. Deus, ele te passa por um processo. Esse processo nós chamamos de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele está muito ligado ao descanso. Porque se você não aprender a descansar na verdade de Deus, você paga um preço muito caro na tua vida. Você passa a vida inteira tentando agradar a Deus e não agrada. Você passa a vida inteira tentando ser santo e não consegue viver numa prática de santidade. Você vai passar a vida inteira tentando fazer aquilo que é certo e não consegue fazer. Agora, quando você aprende a entrar no prazo do descanso, no princípio do descanso, nesse processo que Deus tem para nos moldar, para nos transformar e para nos adequar à sua boa, perfeita e agradável vontade, você aprende tanta coisa, querido. Você deixa de ser afoito, você deixa de fomentar muita coisa, você deixa de oprimir as pessoas. O descanso de Deus, ou o descanso que Deus te leva à palavra, você te leva a um processo de dependência dele. Porque tudo que você vai começar a fazer, você vai pensar muito, né? Coisa do fleumático, né? Será que é isso que Deus quer? Eu acho que tem hora que a gente precisa decidir rápido. Tem hora que você precisa pensar rápido. Tem hora que você precisa tomar uma decisão rápida. Não pode ser prolongado. Tem decisão que é imediata. E Deus nos dá graça para isso. Deus nos dá sabedoria para isso. Mas quando você aprende a descansar na verdade de Deus, você começa a aprender, você adota o comportamento diferenciado do que muitas vezes você fez sua vida inteira. Afoito, quer resolver no braço, quer resolver na pancada, as coisas têm que ser do meu jeito, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu acho, ou é do jeito que me ensinaram. Esse negócio do jeito que me ensinaram é tão... Hoje é tão discutível, né? Porque se eu dizer que 80% do que eu aprendi na minha vida, na minha conversão, praticamente joguei tudo fora. aprendemos tudo errado. Aí, veja bem, eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Quem aprendeu tudo errado não se aplica hoje num caminho que Deus tem nos levado a caminhar. Então, quando você aprende que dá descansar numa verdade que muda e que transforma você, querido, é tão mais fácil. Olha o que está escrito aqui, Isaías 40. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos ler de novo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os homens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Querido, quando o texto diz que eu posso correr e não me cansar, eu posso caminhar e não me fadigar. O que é fadigar? Você chega na exaustão, né, no extremo. Quem caminha aqui o dia inteiro, trabalha em pé muitas vezes, sabe que chega no final do dia, está exausto, está fadigado. Uma coisa que você quer é um banho, uma cama e descansar. É assim ou não é? Mas a Bíblia fala diferente, de um padrão diferente daquilo que nós aprendemos ou daquilo que nós entendemos. A Bíblia diz que eu posso correr e não me cansar, que eu posso caminhar e não me fadigar. Ela está falando aqui de ação. Então, no reino de Deus, nós procuramos fazer tanta coisa, construir a nossa própria vocação, construir a nossa própria visão, construir, andar da forma, da maneira como nós achamos que tem que andar. Mas o projeto de Deus na nossa vida é que nós aprendamos a caminhar nele sem se cansar. Que em vez de eu correr para fazer do meu jeito, eu preciso aprender a descansar na verdade, naquilo que ele diz. Em vez de eu caminhar o dia inteiro construindo a minha própria vontade, construindo a minha própria vida, fazendo as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer, eu preciso aprender a descansar nele. É isso que o texto está dizendo. Aprender a esperar, porque o texto fala, mas aqueles que esperam no Senhor. Fala para o teu irmão, tem um mas aí. Então, mas aqueles, então os jovens correm, se cansam, eles caminham, eles se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acho que falar de um processo, eu já falei da renovação da águia aqui, com 40 anos, a águia ela está velha. E ela precisa tomar uma decisão na vida dela, que ou ela vive mais 30 anos ou ela morre, ela se acaba ali. Ela está com aquela penugem dela pesada, as garras atrofiadas, o bico atrofiado, ela tem dificuldade de voar, ela tem dificuldade de caçar, ela tem dificuldade de agarrar sua presa. Agora, o que que ela faz? Ela precisa se recolher. Fala comigo, recolher. E na questão do recolher, ela precisa tomar uma decisão drástica na vida dela. Ela precisa passar por um processo, e esse processo é um processo de dor. Então, quando você aprende a abrir mão da tua própria capacidade para andar naquilo que Deus estabeleceu, é fácil, gente. É fácil, talvez, pastor saber, não digo só pastor, você mesmo, saber que você tem que resolver alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, está na tua alçada, é tua obrigação fazer, mas você decide esperar em Deus. Eu não vou fazer. Porque o Senhor já fez. Mas visualmente não está feito. Eu olho ali, não tem nada feito. A coisa está pegando fogo. A turbulência está ali. O caldo está entornando. Mas eu decidi descansar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus fez. Então eu não vou fazer. Por quê? Porque o Senhor já fez. Então quando o texto diz que o jovem corre, o jovem cansa, o jovem se fadiga, mas aqueles que esperam no Senhor, eles passarão pelo mesmo processo, mas não entrarão no declínio do cansaço. Então quando a águia chega nesse ponto, ela precisa tomar uma decisão radical, porque ela precisa se recolher, rebentar o bico dela na pedra, polir o bico dela, ela precisa arrancar as garras dela, para que nasçam garras novas, e antes dela arrancar essas garras, ela precisa arrancar toda a pelugem pesada dela, das asas, né? E ela faz isso, gente, fica na montanha recolhida, sabe quanto tempo? 150 dias, 5 meses, sem bico, sem unha, totalmente à mercê de predador, por isso que ela se recolhe para as montanhas, né? Onde não tem predadores. E o que, que ela fica fazendo ali? Fala, teu irmão, nada. Ela fica ali esperando o bico crescer, porque ela acabou com o bico dela na pedra. Ela fica esperando as garras dela crescerem, porque ela precisou arrancar cada uma delas. Ela precisa ficar esperando a penugem, né, crescer novamente para que ela possa voar. E nesse tempo, a única coisa que ela faz, querida, é esperar. Então, quando Deus fala para mim e para você que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, que diz que nós saímos da nossa dependência, da nossa própria força, do nosso próprio conhecimento, nós saímos da dependência das nossas próprias qualificações, nós saímos da dependência daquilo que nós sabemos fazer, muitas vezes sabemos fazer até muito bem. Mas a Bíblia diz que isso me cansa. A Bíblia diz que isso me fadiga. Porque todo projeto de Deus na minha vida é que eu passo a minha vida sem me cansar, sem me fadigar. Eu não estou falando de envolvimento físico aqui. Então, quando você aprende a esperar, na verdade, é isso que fala o texto da águia. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. Aprende a se recolher. E quando fala de recolhimento, ele está falando do quê? Quando a Bíblia fala para você se recolher, está falando do quê? Jesus fala, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e fala, o teu pai que está em secreto te recompensará. Então esse recolhimento aqui, querido, fala daquele tempo que 100% dos crentes precisam ter. Se você quiser funcionar na tua vida, você precisa aprender a fazer isso. Se você quiser crescer, prosperar na tua vida, você precisa fazer isso. Se você quiser funcionar na tua vida, você tem que fazer isso. E a maioria dos crentes não funcionam em nada na vida, quando eu digo, ou em alguma coisa apenas, é porque eles não aprendem a se recolher. Eles não aprendem a passar tempo com Deus, eles não aprendem a abrir mão do seu ativismo. Porque se a águia não arranca as suas unhas, se ela não arranca o seu bico, se ela não arranca as suas penas, o que você acha que ela vai continuar fazendo? Caçando, mal é mal, mas tá vendo? Voando com aquele peso de pena velha, mas ela vai estar lá. Com aquele bico todo torto, mas tá lá comendo os ratinhos dela, comendo os passarinhos dela, do jeito dela. Só que isso vai gerar muito cansaço na vida dela. E se ela não tomar essa decisão radical de se recolher, ela só enxerga um caminho para ela. Qual o caminho? Morte. Então, se você não aprender a se recolher, querido, tem um caminho de morte para você. A tua velha natureza, ela te mata. Querido, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de você. Existe uma natureza dentro de mim e de você que ela é mortal. Existe uma natureza dentro de cada um de nós que ela vai tentar nos escravizar, nos afastar de Deus, nos levar cada vez mais ao pecado. Essas penas pesadas, velhas, né? Ela simboliza essa natureza caída, deformada. Essas unhas atrofiadas que só trazem cansaço para nós, representa essa natureza caída, cansada, deformada. Que desse bico deformado, esse bico torto, que não consegue nem abocanhar mais direito a comida, ela representa essa natureza deformada que todos nós temos. E se nós não nos recolhermos e expormos essa velha natureza nossa à morte, nós entramos no caminho da águia, nós morremos também, vamos morrer. Porque a única forma de nós nos mantermos vivos em Deus é quando nós aprendemos a nos recolher nele. São 150 dias, são 5 meses, passa isso para a tua vida. Se você pegar proporcionalmente, a intensidade de dias ela é muito maior para nós, não é? Embora a águia vive 70 anos, né? A média de um ser humano mesmo. Apesar de 70 anos, eu quero tá fazendo hora extra, não. Quero estar aí riscando o muro ainda. Então, aprenda que se você, querido, não se recolher, se você não decidir entrar na tua caverna, se você não decidir arrancar toda a pelagem velha, se você não decidir se trancar no teu quarto e passar tempo com Deus, entrar no único lugar onde pode ser acrescentado mais 30, mais 40 anos na tua vida, eu estou falando de fé, que depois que a águia passa por esse processo, ela vive pelo menos mais 30 anos. E quando ela sai daquele período de 150 dias de reclusão, ela dá aquele voo tremendo, né? Está ali novinha em folha, né? Vai ali desafiar os ventos, vai poder caçar de novo, vai poder se recolher, vai poder fugir dos seus predadores. Porque ela passou por um processo de renovação que mudou a vida dela. Então, quando Deus fala para mim e para você nos recolhermos, querido, Deus enxerga lá na frente. Porque o recolhimento para mim e para você, ele é um caminho de sobrevivência. Se você não aprender a se trancar em Deus, querido, se você não aprender a se trancar na palavra, se você não aprender a se trancar na verdade, você vai ficar fazendo, fazendo, fazendo, machucando muitas vezes quem está perto de você por não saber fazer direito, ou por fazer do teu jeito, do jeito que você acha, do jeito que você pensa. E quando Deus fala, tira a pena velha, tira o bico velho, tira a garra velha, e se tranca. Lá 150 dias, fazendo o quê? Não tem outra coisa para fazer, né, pastor Rony? Se pega ali, hora após hora, oração em outras línguas, palavra, mergulhando na verdade de Deus, mergulhando naquilo que eu sei que a minha vida vai ser mudada, que a minha vida vai ser transformada, me entregando em um processo, querido, onde tudo aquilo que faz parte da minha natureza velha, deformada, caída, morta, eu vou jogar essa natureza na pedra, eu vou arrancar ela todo dia, eu vou dizer não para ela, não vou deixar ela me governar, porque ela me mata, ela me destrói, ela me arranca do caminho, ela me arranca da minha real condição, ela me arranca do real propósito que Deus tem para mim. Então, quando Deus fala para nós nos recolhermos, quando Ele fala para nós que nós voaremos como as águias, né? Os que esperam no Senhor, fala de uma condição, mas aqueles que esperam no Senhor. Então, fala de uma categoria de gente, querido, que decidiu se recolher. Decidiu, fala de uma categoria de gente que decidiu não olhar mais para a sua própria vida, não olhar mais para a sua própria condição. Fala de uma categoria de pessoas que decidiu descansar na verdade daquilo que Deus estabeleceu para o funcionamento da fé. 150 dias. Totalmente trancado, guardado. Não fazendo nada mais do que esperar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Onde eu entendo que não adianta eu fazer mais. Não adianta eu construir. Eu preciso aprender a entrar num caminho onde tudo está feito, onde tudo está pronto, onde tudo já foi construído. Numa verdade que estabelece uma condição de funcionamento na minha vida, querido. A religião, ela mata, a religião, ela escraviza você. A religião, ela te separa de Deus. Parece que você está fazendo tanta coisa que está agradando a Deus, mas quando você vai pôr a coisa na balança, você percebe que tudo aquilo que você está fazendo é para agradar você mesmo. É assim ou não é? É para agradar a nossa natureza, para agradar a nossa condição, para termos talvez alguns royalties, né? Alguma valorização por aquilo que nós fizemos. E no reino de Deus a coisa não funciona dessa forma. Tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, tudo do que foi feito sem Ele, nada do que foi feito se fez. O centro do Evangelho é Jesus, o centro do Evangelho é a palavra, a estrutura do Evangelho é a palavra. E eu tenho ali a palavra, querido, como uma balança na minha vida. E eu tenho uma velha natureza, essa penugem, essas garras atrofiadas, elas vão me matar, elas vão me deformar, elas vão me afastar de Deus. Tudo que eu construí em cima disso vai me cansar cada vez mais, vai me fadigar cada vez mais. Mas eu tenho do outro lado da balança uma decisão. De me trancar, de abrir mão da minha velha natureza, de mandar a minha velha natureza para a morte. E a única forma disso é se recolhendo. Quantos estão dispostos a se recolher aqui? Quando você aprende, querido, a se recolher, você aprende a descansar. Você aprende, querido, a descansar numa verdade que vai mudar, querido, profundamente a tua vida. Agora, a única forma, a única maneira de você se renovar é de você parar tudo mesmo. Ah, pastor, você está dizendo que eu não posso fazer mais nada? Não, não é isso que eu estou dizendo não, querido. Estou dizendo que quando você decide se renovar, você precisa parar, não tem jeito. Agora, o parar aqui é você decidir mergulhar nele, mergulhar na palavra, mergulhar na verdade. E deixar essas verdades, elas serem construídas dentro de você, não como uma base, como uma estrutura religiosa, mas como algo que define o teu futuro, que define a tua vida. Porque a religião, ela te separa de Deus. A religião, por mais bonito que ela pareça ser, mas ela te separa de Deus. Todo segredo está na condição do tempo a sós, do meu recolhimento. Salmo 91, né? Para tanta gente, um salmo poderoso, né? O que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, ou diz, a sombra do Onipotente descansará. E diz do Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em que eu confiarei. Quando fala de meu refúgio, está falando do quê? Cutuca o teu irmão, de caverna, de esconderijo. Quando fala de baluarte, está falando do quê? Hã? Do quê? Do quê? Da tua arma de defesa, da tua condição nele. Daquilo que você é nele. Agora, enquanto a maioria dos crentes fazem desse salmo uma oração poderosa, porque esse salmo na parede, ele não muda nada na tua vida, mas é a prática dele. Como recolhimento que vai mudar a tua condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Estamos falando de alguém que decidiu se recolher, de alguém que decidiu passar tempo com ele, de alguém que decidiu descansar na verdade, de alguém que decidiu descansar naquilo que Deus diz. Aí fala, aquele que descansa nessa verdade, diz o Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, o meu baluarte em quem eu confiarei. Então, querido, quando eu decido me recolher, quando eu decido parar, quando eu decido descansar, quando eu decido praticar uma verdade, que é a única condição da minha vida ser transformada, olha para a águia. Porque se a águia não fazer isso, ela morre. Em pouco tempo ela vira boca de predadora. Vai chegar a hora que ela não tem mais condição nenhuma de caçar nada. Ou ela morre de fome ou morre na boca de um predador. Então, o caminho de recolhimento, ele passa por um caminho de renúncia. Porque esse caminho de renúncia, querido, ele fala de um caminho de entrega. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, o que você quer fazer? Descansar, a tua alma quer ali, né? Assistir o Jornal Nacional. Assistir talvez um bom filme, não tem nada de errado nisso. Mas se refugiar e entrar na caverna tem um preço, querido. Você chega lá, se não, hoje quando chegar a noite em casa, eu vou jantar com a minha esposa e vou me trancar no meu quarto e vou orar, vou adorar, vou meditar na palavra. Né? Mas daqui a pouco está ali, né? A tua alma tá lá na sala, né? Tua alma está vendo um bom filme. O que você faz? Vai lá, levanta para buscar a tua alma lá, não, que não vai me deixar sozinho, não. Vamos comigo aqui. A nossa alma viaja, assim não é, gente? Então o caminho da entrega, o caminho da renúncia, o caminho do mergulho, o caminho de uma caverna é um caminho de morte. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Você acha que é fácil para a águia tomar uma decisão dessa? Não é, querido. Não é. Ela sabe que ela vai ficar 150 dias ali totalmente à mercê da misericórdia. Torcendo para nenhum animal montanhês entrar naquele buraco e pegar ela. Torcendo para ela sobreviver com a quantidade de gordura que ela tem guardada, armazenada, que ela vai ficar 150 dias sem caçar. E quando ela se recolhe, ela sabe que ela não depende mais nada dela, da condição dela. A águia mestre voar, ela não pode mais voar, ela não pode mais fugir. A águia mestre em caçar. Cris, a águia é um trem tão interessante. A visão dela mira 2, 3 quilômetros. Você sabe o que é isso? A nossa visão, ela alcança quanto? Talvez 100 metros, né? Né? Você sabe, panorâmica é maior, né? Mas a tua visão de alcance, quanto? Talvez nem isso, né? Mas você acha um trem voando lá em cima, ela consegue enxergar um pintinho a 2, 3 quilômetros? Ela consegue dar um voo rasante e não dá nenhuma possibilidade daquele animal, daquele raio, daquele preá escapar dela? Ela perde, ela abre mão de tudo isso, ela abre mão da sua condição de sobrevivência, ela abre mão do seu conhecimento, ela abre mão da sua estrutura, ela abre mão do seu canal de sobrevivência para se recolher, porque se ela não fizer isso, ela sabe que ela vai morrer. Então se você não abrir mão de você mesmo, decidir se recolher, se trancar num quarto, você corre risco de morte. Você não tem nenhuma condição de sobreviver na fé, querido, se você não decidir passar nesse processo. De se recolher, de andar com Deus, de abrir mão de você mesmo, de deixar Deus mudar a tua vida, deixar Deus transformar a tua vida, deixar Deus construir algo novo na tua vida, deixar Deus construir um propósito dele na tua vida. O que que João Batista fala para Jesus? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, aquele processo onde você se tranca e abre mão de tudo. Porque você decide que Deus vai reconstruir algo novo dentro de você. Aí você decide ali mergulhar na palavra. E você percebe que a palavra, ela se torna diferente para você. Porque enquanto você estuda a palavra para preparar uma palavra, você estuda a palavra para conhecer. Tem gente que gosta de estudar a palavra para debater, para discutir, né? Para provar que sabe mais, né? Olha, eu sei tantos versículos. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Só aquilo parece que é um troféu para a pessoa. Mas quando você decide, não é errado isso não, gente. Mas quando você decide mergulhar, para deixar que a palavra seja construída dentro de você. Uma palavra que vai mudar você, vai transformar você, vai quebrantar você. Para que vai mudar você. Vai mudar a estatura de Deus, a estatura do varão perfeito. Vai te mudar de acordo com aquilo que Deus quer, não com aquilo que você acha. Onde tanta coisa que você acredita, você começa a jogar tudo fora. Paulo fala isso, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu construí na minha vida, eu considero como um refúgio por amor a Cristo. Perdi tudo, joguei tudo fora. Paulo tinha tanto diploma, né? Fariseu. Conhecedor profundo da lei. De repente ele fala, nada disso me serve hoje. Sabe quanto tempo Paulo ficou recolhido, gente? A história fala em 12 anos. Naquela processo de Ananias, né? Dá a impressão que ele já saiu pregando o evangelho. Ficou de 10 a 12 anos recolhido. Fazendo o quê? Deus tirando aquilo que não interessava e colocando aquilo que ele queria. Deus tirando toda a estrutura religiosa de Paulo, jogando fora e colocando a palavra dele, o evangelho. Paulo tem revelações que nem os discípulos que andaram com Jesus tinham. Sobre a graça. A própria reforma da igreja de Martinho Lutero foi baseada no livro de Romanos, as revelações que Paulo teve. Então quando você decide se recolher dentro desse processo, que Deus muda a tua vida, Deus transforma a tua vida, porque Deus estabelece uma condição em você. Essa condição muda você, essa condição restaura você. Ou fica aquele crente que não muda, passa anos e anos, é escravo do pecado, tem de repente determinado pecado que é uma marca na vida do camarada, ele nunca consegue vencer, ele nunca consegue sair daquele buraco, ele nunca consegue sair daquele vício. Ele nunca consegue perder aquela mania. Por quê? Porque não aprendeu a se recolher. Ainda está com aquelas garras atrofiadas, com aquele bico torto, com aquelas penugens pesadas. Ele não abre mão dela. Que ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa na vida dele com aquilo. E ele se torna cada vez mais cansado, porque tudo se torna cada vez mais pesado, mais enfadonho, mais angustiante na vida dele. E enquanto Deus fala para nós, arranca, joga fora, se recolhe, se tranca no lugar e deixa Deus renovar, deixa Deus transformar, deixa Deus tirar tudo que não faz parte do projeto dele, deixa Deus arrancar tudo aquilo que não faz parte do projeto dele. E deixa Deus construir dentro de você uma nova condição. Garra nova, pena nova, bico novo. Isso leva tempo, gente. São 150 dias. Jesus ficou recolhido 30 anos antes de ir para o ministério. Você vai começar com 30 anos de idade. Nesses 30 anos Deus foi trabalhando nele. O caráter de homem dele, como responsável para cuidar das suas irmãs, dos seus irmãos, era o filho mais velho. Depois de 30 anos, tudo pronto, tudo construído, ele sai. E mesmo quando ele sai, ele passa pelo processo que tem que passar. Vai lá, procura João Batista, me batiza. E depois disso, ele vai e fica 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Fazendo o quê? Porque ele já era conhecedor profundo da palavra, né? Ele ficou ali, se alimentando do Pai. Ele sabia o que ele passaria naqueles próximos 3 anos. Ele sabia a condição de morte dele. Se você não se recolher, querido, se você não entrar neste caminho, se você não ir para o teu esconderijo, se você não ir para a tua caverna, não existe nenhuma possibilidade de você sobreviver na fé. Não existe varinha mágica no reino de Deus. Deus não é mágico. Deus é construtor. Ele constrói em você a palavra, a verdade dele. Deus não faz mágica. Quem faz mágica é a lâmpada do Aladim lá, né? Você, quando esfrega lá, você tem direito a 3 pedidos. Mas Deus, ele é construtor, ele constrói em nós a sua palavra. E a construção da palavra de Deus, ela passa por um caminho de morte, ela passa por um caminho de renúncia. Jesus fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele fala do contrário, fala os odres se rompem e perde-se o vinho. Como também não se coloca remendo novo em vestido velho. Ele fala do contrário, o vestido se rompe, a rotura, e a rotura se torna maior do que aquele. Sabe o que acontece quando você pega um tecido novo e coloca num vestido velho? Você estragou o tecido novo. Você perdeu a boa chance de fazer uma coisa nova com o vestido novo, com aquele remendo novo. A mesma coisa que Jesus fala do odre, querido. Hoje estava metendo essa palavra, até postando algumas coisinhas, até postei alguma coisa sobre isso no Face da pastora Paula. Eu uso o Face dela. O odre é interessante, algumas coisas tremendas. Até a pastora Goreta, ela compartilhou alguma coisa também preciosa. O odre é uma bolsa de couro de animal. E esse odre, ele era usado para carregar água, leite ou vinho. E não podia se misturar. O odre de vinho era um odre de vinho, porque ele estava tão curtido com vinho, se você colocasse leite, você estragava o leite e estragava o odre. Então tudo aquilo que não é de Deus na tua vida, que você deixa entrar, se torna uma impureza para você. Estraga o teu odre. É isso que Jesus nos ensina aqui. Que odre de vinho é para vinho, não adianta você querer pôr leite. Então tem muita gente inventando coisa no reino de Deus, tem muita gente se misturando. Tem muita gente trazendo impurezas para a sua vida. E toda impureza, ela vai te levar à morte. Todo pecado, ele vai te levar à morte. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você colocava leite, se você coloca leite no odre de vinho, você estragou o leite e você estragou o odre. Porque aquele odre, a partir daquele momento, ele não serve nem para pôr vinho e nem para pôr leite. Então, fala para o teu irmão, não estraga o teu odre. Aprenda a deixar entrar na tua vida, querido, aquilo que te edifica, aquilo que constrói a verdade em você. Aquilo que estabelece em você uma condição de vida, de sobrevivência. Aquilo que estabelece um parâmetro de crescimento diário. Querido, hoje eu tenho que estar muito melhor do que ontem. Amanhã eu preciso estar muito melhor do que hoje. O pecado na minha vida, ele precisa ser um acidente, um processo na caminhada. Que isso, quando acontecer, eu tenho que fazer o caminho de volta, reconstruir tudo que eu quebrei, tudo que eu machuquei. Todo dano que eu causei, preciso reconstruir. E somente depois de ter feito isso, que eu tenho autorização para refazer a caminhada. Porque se eu decido fazer a minha caminhada, deixando estrago para trás, eu estou indo para a morte. Então, quando Jesus fala da condição do ódio, Jesus fala de uma condição que o teu ódio não serve para outra coisa, a não ser para a glória, a não ser para a graça, a não ser para a verdade. E tudo aquilo que você deixa entrar na tua vida, que não faz parte daquilo que Deus projetou para você, você entra num caminho de morte, querido. O leite pode ser até bom, leite não é alimento? É ou não é? Mas ele não serve para odre de vinho. Odre de vinho é para pôr vinho. Então, quando Jesus fala que aquele odre, ele fala de um odre que ele começa a furar, né? Ele começa a ter furo, não adianta você remendar mais, não adianta você querer ficar costurando, porque existe um processo de construção para o odre. E depois que o vinho fermenta, o vinho ele vai fermentando, chega a hora que aquele odre não dá mais conta. Não tem como se armazenar mais vinho, porque ele está todo furado, e não existe reparo para o odre. Porque todo reparo, ele sempre vai ser mal sucedido. Por isso que Jesus fala também do remendo de pano novo no vestido velho. Se você pega um vestido, um pano novo e coloca no vestido velho, você estragou o pano novo. E não resolveu o problema do vestido velho. Aquilo que é velho, você tem que jogar fora. E deixar Deus construir aquilo que é novo dentro de você. Porque quando esse odre entra nesse processo de furo, acabou, não tem mais jeito. Aí Jesus fala, então você pega vinho novo para colocar em odre novo. Aí eu entro nesse processo de morte, que eu preciso abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que não faz parte do projeto de Deus, daquilo que não faz parte daquilo que Deus escreveu para mim. Eu preciso jogar fora, me recolher, eu preciso ir para a minha caverna, eu preciso passar quanto tempo for necessário. Para que o novo de Deus seja construído na minha vida. E Deus só vai construir o novo em você, querido, quando você aprender a se recolher. Quando você aprender a se trancar no teu quarto, a se trancar numa caverna. Quando você aprender a abrir mão das tuas garras velhas, da tua penugem pesada, do teu bico torto. Sabe aqueles crentes de bico torto? Tem um monte. Crente de bico torto é terrível, né, gente? É ou não é? Fala, teu irmão, fica com o bico bonitinho, lisinho. É tão bom te ver de bico bonitinho, gente. É crente de bico torto. Trem feio, né, Guilão? Aí Jesus continua falando do odre. Então você não põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o odre se rompe e você perde o vinho e perdeu também o odre de vez. Então você vai colocar vinho novo em odre novo. Aí esse odre, ele é construído, ele é pele de animal, normalmente é usado pele de ovelha, né? Então era tirada aquela pele, e aquela pele quando ela era arrancada, tirada do animal, o que tem na pele? Fala o teu irmão, carne. Então a carne precisa ser arrancada totalmente do odre. Deus nunca vai colocar vinho novo em você, querido, com odre carnal, com odre cheio de carne. Porque a carne do odre, se ela não for arrancada, ela apodrece. Ela fica podre. Impossível. O odre, ele precisa ser curtido. Então, toda a carne precisa ser removida daquela pele. Todo, não pode deixar resquício nenhum de carne. Então, olha o que Jesus nos ensina aqui, querido. Olha o que esse processo de recolhimento nos faz. Porque quando eu decido me recolher, quando eu decido me trancar no meu lugar, quando eu decido deixar Deus reconstruir minha vida, quando eu abro mão daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, quando eu abro mão da minha força, Quando eu abro mão daquilo que eu faço para deixar Deus fazer, para deixar Deus construir, eu tenho um processo, porque eu preciso de um ódio para isso. E para me fazer aquele ódio, eu preciso arrancar toda a carne, tirar tudo, rapar. Isso é um processo, muitas vezes, que levam dias. Tira uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira camada de carne, até que toda a carne daquele odre seja arrancada. Aí você acha que acabou? Só vamos costurar o odre e meter vinho lá dentro? Sabe o que faz com aquele odre, com aquele couro? Ele é defumado. Quem já teve fogão de lenha aqui já viu defumando carne em fogão de lenha? Pega-se uma carne, põe em cima de um fogão de lenha, né? Hoje a indústria tem processos de defumação, mas o processo é o mesmo, né? E aquela fumaça fica ali durante dias curtindo aquele couro, curtindo aquela carne. Para que aquela fumaça curte a carne? Primeira coisa é para não dar bicho. Essa fumaça representa a glória de Deus na nossa vida, querido. Por que que o sacerdote, quando entrava lá no santo lugar, ele precisava fazer fumaça, jogar incenso no incensário? O livro de Levítico fala que ele jogava incenso para que a fumaça cobrisse o santuário. Então, nesse processo de limpeza da carne, você está sendo defumado todo dia. Que essa fumaça não vai deixar a mosca vir. Você quer acabar com os pernilongos na tua casa? Acende um papelzinho com... Faz uma fumacinha ali. Não fica um. Então, você quer apagar os bichos do teu odre? Deixa a fumaça da glória de Deus te envolver. Completamente. Não tem bicho que fique, gente. Aí passa por esse processo de defumação para que o odre fique pronto. E além do processo de esfumaçamento, de defumamento do odre, para eliminar resquício de carne, para eliminar mau cheiro, o couro ele é curtido a ponto dele criar resistência, ele fica resistente. Então, todo o tempo que você passa com Deus, todo o tempo que você passa com a palavra, todo o tempo que você passa com a verdade, quando você se recolhe nesse processo, Deus está criando uma condição em você para você vencer o pecado, querido. Para você vencer áreas da sua vida que te escravizam, áreas da tua vida que te condenam, áreas da tua vida que te separam dele. E você pode ter certeza que qualquer situação de queda tua, Deus está ali no processo, você não vai ter nenhuma dificuldade de fazer o caminho de volta, porque você passou por esse processo. Por isso que os crentes que não passam por esse processo é crente queixo duro. Quem é crente queixo duro? A coisa mais difícil, gente, é você lidar com um crente cheio de argumento, né? Ele tem argumento para tudo, né? Toda vez que você se justifica, você fecha a porta, a possibilidade de ação do Espírito Santo na tua vida. Meu Deus, você pensa num trem que gosta de justificar, é crente. Tem justificativa para tudo. Tem cara que você não pode conversar. Eu estou falando como pastor. Você está ali repreendendo um camarada como pai. O camarada está argumentando com você. Ele está questionando. Ele está justificando os pecados dele. Ele está justificando o comportamento dele. Isso quando ele faz de conta que te ouve, lá na frente fica falando besteira. Não te ouviu, não. Porque o argumento dele não deixou que a verdade entrasse no coração dele e mudasse ele. Então esse processo de defumamento, esse processo aí, querido, de purificação, é o nosso ódio sendo moldado. Porque Deus só vai derramar vinho, esse ódio só vai estar pronto para receber vinho novo a partir do momento que esse processo de esfumaçamento ele termine. Aí é só a partir daí que ele vai ser costurado. Só a partir daí que ele vai ser costurado com muita força, para não ter nenhum resquício, nenhuma brechinha, nenhum ponto de vazamento. Porque tudo aquilo que Deus quer te dar, ele não quer que você perca. Então, quando Deus ele constrói esse ódio em nós, ele vai fechando toda a possibilidade de você não perder aquilo que ele tem para você. Por isso que esse processo de recolhimento ele é importante, esse processo de morte ele é importante, esse processo de entrega ele é importante. De entender que Deus está reconstruindo algumas coisas em mim, e a única forma dessas coisas permanecerem, fazerem diferença na minha vida, é aquilo que eu tenho ficando para trás. Eu vou jogar fora. A minha força só vai me trazer cansaço, o meu conhecimento só vai me trazer cansaço. Eu vou correr, vou me cansar, vou caminhar, vou me fadigar. Tudo que eu fizer não vai ser contento. Mas quando eu aprendo a esperar em Deus, quando eu aprendo a esperar na verdade de Deus, quando eu aprendo a esperar numa verdade que me transforma e que me condiciona a andar numa liberdade preciosa, nós funcionamos. E quando passa por esse processo, ó, ele está pronto, ele tá sem resquício de carne, ele está defumado, matou bactéria, matou tudo, está resistente, ele é costurado e pronto. Pode colocar vinho novo à vontade. Enche e ó. Toma todas. Deus tem um processo tremendo para transformar as nossas vidas, querido. E esse processo não tem outro meio, não tem outra forma. Deus, ele não vai te dar uma varinha de condão. Deus não vai te dar um guru. Não, o meu discipulador é o cara. Ele cuida de mim. Quem tem que cuidar de você é o Espírito Santo, querido. Eu tenho minha cobertura, a tua cobertura tem que ser a palavra, querido. A verdade de Deus. O líder, teu pastor, precisa ser um instrumento de Deus na tua vida, até para te guiar, para te orientar. Mas não para ser um guru. Não para ser a tua válvula de escape. Faz tudo errado. Na hora de apagar o fogo, vou buscar o meu discipulador. Meu discipulador vai ter uma palavra para mim. Não é assim? Nós somos assim. Mas Deus, ele quer construir algo novo, diferente em nós. Nos levar a um lugar onde a verdade dele nos transforme numa intensidade tão grande que nós funcionemos. E vamos ficar lá sendo fumaçado, que a fumaça representa a fumaça representa a glória de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. A fumaça representa o mover de Deus tirando toda a bactéria, tirando toda a sujeira, impedindo que vire carniça. Impedindo as mosquitadas, as moscas varejeiras de pousarem ali, de fazerem estrago. Então, tudo no Velho Testamento é sombra, né? Então, aquele sacerdote estava com aquele incensário lá, jogava lá no meio do fogo lá, aquela fumaceira toda. Representa você se trancando no quarto, entrando no meio da fumaça e sendo esfumaçado. Fumaça em mim, né? Manda, Jeová, manda. Eu quero mais, eu quero mais. Deus quer nos trancar, querido, em um lugar. Deus quer nos colocar em um lugar. Deus quer nos parar em um lugar onde a verdade dele funcione 100% na nossa vida. Aí eu vou correr e não me canso mais. Eu vou caminhar e não vou ficar fadigado. Eu vou fazer o que preciso fazer. Mas a partir daí nós vamos fazer tudo aquilo do jeito que ele já fez, né? Vamos descansar naquilo que ele já fez. E não mais construir as nossas verdades, mas descansar nas verdades que Deus estabeleceu. Amém? Música.